que às vezes aperta a situação, que cê tem que ir de bike e guardar o da condução. Nas tentativas fracassadas de abraçar o mundo com a mão, cê correu atrás do céu e acabou perdendo o chão. Tô acordando bem mais cedo que uns anos atrás, tô indo dormir bem mais tarde que uns anos atrás. Tô evitando ao máximo ter que olhar pra trás, porque voltar agora, mano, ó, vai ser tarde demais. Cê arruma o punho no sinal de honra aos aliados, pego a mochila 10 pra 6, vou no busão lotado. Boto o foninho pra tentar lembrar pelo que eu vou vivendo. Litoral com ela, calma, só que hoje não tá tendo. Troco as moedas em notas de 2 no posto, se além de ser mais chique, não faz barulho no bolso. Boto o capuz na cabeça e sigo a rota, shortcut. No fone eu rap, eu deixo a cidade no mute. Eu sei que o dia tá sem sol e é tão chato assim. Eu sei por quem eu tô, eu sei quem tá por mim. Eu sei que as noites sem lua ainda estão por vir. Se precisar tô lá, me liga no seu fone. Eu sei que o dia tá sem sol e é tão chato assim. Eu sei por quem eu tô, eu sei quem tá por mim. Eu sei que as noites sem lua ainda estão por vir. Se precisar só me ligar, tio, tô lá no seu fone. E lá vou eu de bandana, sentado ao canto da cama. Escrevo as frases sanas, arrancando o riso das damas. Os manos chama no portão, não vou que eu tô sem grana. Fico pra escrever, hoje não vai rolar da bacana. Marco no calendário os dias que vence as contas. Esse mês tá apertado e eu vou segurando as pontas, contando no dedo que vai sobrar do ordenado. Hoje é 20, falta 15 dias, mano, eu tô ferrado. Meu boot tá abrindo, minha camisa desbotada. Super bonde no boot, a camisa eu dou uma passada. Tô no mato sem cachorro e me sinto assim. Foda que na ida pro trampo os dog corre atrás de mim. Minha mina vem direta, tá chegando aniversário. Deu zica, ainda tem dia dos namorados. Bolado, sigo me empanhando, mas só que moleque, imagina se fosse pago pra me escrever meu rap.